Descente until 4,000 feet, altimeter setting 1014, fly heading Sierra Victor 367 for GNSS. Okay, understood. We are descending down to 4,000 feet, beginning to 1014, and we are not able to perform a GNSS approach. We will request 4DNB approach, please. Roger, maintain both arrivals, Europa 083 for NSB Zulu. We request 4DNB approach, Europa 083. This is you, OAS, Delta MyCap, confirmed. Yes, we are requesting VOR, Victor Oscar Romeo, Delta Mike Echo, approach, Europa 083. Roger, maintain both arrival, expect VOR. Roger, we maintain, we perform both arrival and we are expecting VOR approach, Europa 083. Bom dia. drop a 083 and send you 2,000 feet. We clear down to 2,000 feet, Europa 083, fly head in SASA, clear your Delta Mike Air, report to pass in SASA, runway inside. Delta 083, control. Europa 083, we are clear to SASA. VORDME runway 10. We'll call you SASA. Passing SASA. Is that correct? Thank you. Solo Salvador, San Mike Zulu Yankee. Alfa Zulu Yankee, possível. Solicito autorização para reboque da posição 12 no pátio 1 para a posição 5 no pátio 1. Apenas confirmando, é Alfa Zulu Yankee mesmo o indicativo? Não, é Mike Zulu Yankee. Gente, Mike Zulu Yankee foi entendido 12 para 5, pátio 1. Correto. Gente, inicia e chama calçado na 05, Alfa Zulu Yankee, correção Mike Zulu Yankee. Correto. Obrigado. Distância Europa Zero Entry. Roger, complete approach, contact tower, frequency 118.0. 118.60 Europa Zero Entry. Obrigado, bom dia. Proposo. Europa 083, clear to land the runway 10, wind is 080 degrees, 099. Falou, muito bom dia, Oxanera 6225, com a autorização Brasília. Oxanera 6225, já pronto? Pronto, já. Autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, a pista Lua 7, nível de voo 380. Decola da pista Lua 0, primeira curva direita, Arbo 1, Elefa. 5145 no transponder, 1208 no controle. Autorizado 380, a gente vai sair decolando da 10 na primeira curva direita, na Arbo 1, só Elefa. Transforme 5145 1208 ao controle, chama Aeronauta 083. Aeronauta 083, you're clear to taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Okay, clear to taxi by Alpha, and we will report before Juliet, Aeronauta 083. Listo. José Lito. Na posição 10, tenta Eco. Autorização possível para o Galeão. Gente, plano 963, autorizado Serra Bravo, Golfe Lima. Conforme rota, plano de voo, pernambuco número 857, Monsul. Nível de voo autorizado 360. Decolada pista 10, primeira curva direita, Gael Leda Irumi. Responde 5153 e o controle em 120 de cima 8. 360 autorizado via rota do plano, upper November 87, Monsul, decola da pista 10, curva direita, a saída da El Leta Irumi. Transponder 5153 e o controle 120 decimal 8, voo 1963. 1963, correto, protegimento, chama ponto final no zero. Chama ali para o curso, 1963. Mike Zulu e FJ Técnica de reboque. Positivo, Solo. É, já ia informar que já está no calço. Aeronave na posição 5 do parte 1. Gente, bom dia. Obrigado, bom dia. Europa City. Europa City. Clear to enter the apron 1, gate 1-1, stand 1-1. Clear to enter the apron and stand 1-1, Europa City 3. Que é que está no 625? 625, agora só um minuto na 062. Até agora, o 625, ficou o carro atrás. 5 autorizado, chama táxi. Tá, obrigado. Aerotáxi Oceania 6225, está com 3 horas, Goiânia, com 112 pessoas. Ciente autorizado, táxi, via Patiúlo, Índia, ponto de espera pista, no zero, chama torre, em 118, decimal, meia dúzia, o ajuste altímetro no 095, com bom voo. 15 para Índia, lá, 186. Salvador, bom dia, Oceania 6211, centro da Eco. 6211, Eco confere, autorizado Serra Brava, Golf Lima, conforme rota, plano de voo é para November 857, Moussu. Nível de voo autorizado 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, Dael, Leda, Irume. Transponder 5150 e o controle em 120, decimal 8. Ok, nível 360, rota com força no segundo, decola a pista 10, primeira curva à esquerda, Dael, Leda, Irume, transponde 5150, controle 120, obrigado. É, a primeira curva é à direita, no perfil de saída Dael, Leda, Irume, e o controle opera em 120, decimal 8. Ok, curva direita, perfil da saída da El, Leda, Irume, transponde 5150, pista Salvador, controle 120, decimal 8, confere? Agora sim, correto, 621 não tinha funcionado na 01. Camarão 21, para 121, decimal 9, para acionamento. Miami 225 autorizado, alinhado de decolar, pistão 0, vento 080 graus, 08 nós. Continua 6225, decolar 221 no controle 120, decimal 8. Controle Salvador, bom dia. É o Oceaner 6225, nada, 3 coisas. Oceaner 6225, bom dia. Contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 380. Após 2000 pés autorizado, vá na cruza de Elessa. 2000, vou elétrico, não, muito obrigado. Léo Gol 1963, posição 10 para pushback de acionamento. Gente, autorizado, chama táxi, Gol 1963. Autorizado, chamarei para o táxi, 1963. informação. Eco, autorização Brasília. Boa noite, 65, autorizado Serra Brava Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo. Via Pesa Luna 7, nível de voo autorizado 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, Arbor 1, eleva ao perfil de saída. 5160 no transponder, acima e o controle em 120 decimal 8. Autorizado Brasília, via Pesa Luna 7, nível 360, decola da 10, curva à direita, acima Arbor 1, transponder, eleva. 5160 transponder, 1208 após o voo 1860. Boa noite, 65, correto o cotejamento, chama para funcionar, posição 09. Chamar acionamento, voo 9.63 para o táxi com 122 a bordo, 3 horas e 27, alterna com fim. .63 táxi via Apache 1 no Índia, ponto espera a pista no 0, chama na torre em 118 decimal 6 dúzia e o ajuste no 0 no 5, bom voo. Apache 1, Índia, pista 10, quando espera chama 2, 39, 6, do ajuste 10, 14, voo 19, 63, boa. Desça para 2.510, ajustado no 0, no 5. 2.500, ajustado no 0, no 5, está na 3.0. CM-6225, chame Recife, na frequência 1260, caso negativo 1288. Por isso, por 5 minutos de marcha lenta, configa número 8 e vai em acordo com a entrada. Alfa Yankee para paciente do giro de motores na posição 08, Pationo, vai reportar a término. Ciente, estou iniciando. Eu reposto quando possível reaproar a chave da 3.6. 21 autorizado, chama táxi. Bush LM2, 11, copiou, autorizado Bush, e acionamento 01, chama táxi. Sim, autorizado Bush, acionamento 21. Ano 9300 autorizado a RNAVE, aposto passando o serviço 36. Autorizado a RNAVE, aposto passando o serviço 36, está na 300. Segunda 963, decolador 32, controle 120, décimo 8. Controle Salvador, voo 1963, cruzando 1400. 1963, contato radar decolagem, sob a via da El para nível de voo 360, passando 12 mil pés, autorizado, vá na proa de letra. É, da El Leda, após 2 mil, voa direto para Leda, gol 1963, muito grato. Confirma a nave, o gol 1865 para Push. Confirma para o gol 1865? A nave que chamou o solo, confirme. Alô, Alfa Papai, chamando o carro de giro dos motores, 158. Quente, Alfa Papai, bom dia. Para o táxi, estacionar 62, 11, com 1, 2, 3 a bordo, 3, 30, alterna, Guarulhos. Autorizado táxi à direita, Índia, ponto para visto no 012, 118, decimal, meia dúzia, o ajuste de altímetro no 095, bom voo. no 649, acione identificação. Vou ir na proa de Blum. Em descida 4 mil pés, ajustado 1095. Autorizado, alinhar e decolar, pista 90, vento 080 graus, 08 nós. Boa noite, 65, autorizado, chama táxi. Livre, vai chamar táxi, 865, voo. Solo Salvador, muito bom dia, Alfa Yankee Lima. Alfa Yankee Lima, prossiga. Solicito o reporte do Pátio 3, posição 2 Lima, para o Pátio Principal, posição 01 novo. Gente, parte 3 para o parte 1 posição 01, autorizado iniciar o reboque para reportar para ingresso no parte 1, Alfa Yankee Lima. O Alfa Yankee Lima bem na frente para o reporte para ingresso no parte principal. Uno 963, suba restrito, número de voo 340. Uno 963, 340, 963. Uno 963, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, no caso negativo 128 decimal 35. 251-2835, modo negativo. Decimal 8. Controle de Salvador, bom dia, Oceaner 6211, 2.400, perfil da EL. Oceaner 6211, contato para a decolagem, suba via da EL para a NIVI que voa 3.000. Passando 2.000 pés, autorizado voar na proa de Leda. Ok, 3.600. 2.000 pés, proa de Leda, 6211. Salvo, 1-8-6-5, tem 1-8-5 no POB, 3 horas e 9, alternado é Palmas. Fala, tá. Gente, confirma somente o POB. 1-8-5. 1-9-3-0, complexo, somente torre 1-8, decimal 6. 7-8-6, 1-9-3-0. Autorizado, parte 1, Índia, ponto espera 18.6 e 1208 após, com 1015, gol 8.6. Hotel 9300, autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, 08 norte, QNH1 0 no 5. Solo Salvador, Azul Alfiante Lima, solicita ingresso no pátio principal. Cliente Alfiante Lima, ingresso pátio 1 na posição 01, não reporta calçada na posição. Azul Alfiante Lima, ciente para reporte ao término do reboque. Tá 9300, no solo 43, direita, solo 121, decimal 9. Olá, Salvador, aqui é a 1865, autorizado de colar, pistão 0, 0,080 graus, 089. 301 no Brasília, pronto, cópia. É, o 9300, é livrar a pista. Quente, 9300, autorizado táxi Alfa, reportar antes da Juliette. Táxi Alfa, reportar antes da Juliette, 9300. Boa noite, 65, decolado 246, controle 120, décima 8. Sandy, bom dia, Gol no 865. 865, bom dia, contato a decolagem. Vou para nível de voo 360 após 2000, vou na proa de Elefa. Ok, 360 após 2000, proa de Elefa, Gol no 865. Turno 649, na proa de Serra Vitor 367, autorizado a R9 690. Reposto passando Serra Vitor 366. Gente, na proa do Serra Vitor 366, autorizado a R9. Da SES reportará Serra Vitor 366, Gol 1649. Serra 62, 1-1, Recife, 1-25, decimal 1. Recife, 125, 1-1, bom dia. Juliette, 9300. 963-9300 da TAM, Pregrado? Afirma. Autorizado, posição 09. 09, para 9300. Salvador, Azual, Bianchi Lima, formando término de revolta, aeronave parqueada na posição 01 do pátio principal, obrigado, um bom dia. Vicente Alfa, Bianchi Lima, bom dia.